Fecheiro 29, página 243. Depois de as apresentações terem sido feitas, os 14 condenados, William Stanley do Send e Mickey Dennison, tinham de ser incluídos, instalaram-se para escutar aquilo que o Sr. James Thistlethwaite tinha para lhes dizer acerca do que se iria passar com eles. A princípio, afirmou o autor de deliciosas leituras para a maior parte das mulheres instruídas da Grã-Bretanha. Quem está a bordo do Serge estava destinado a um lugar chamado Lemaine, que, segundo me parece, é uma ilha no meio de um grande rio africano com cerca do tamanho de Manhattan, em Nova York, e onde, sem dúvida, todos vós, num ano, teríeis morrido de peste. Deveis agradecer ao Edmund Burke o ter excluído Lemaine e toda a África dos possíveis destinos da vossa deportação. Nos passados meses de março e abril, auxiliado e incentivado por Lord Beauchamp, Burke lançou um ataque aos esquemas do Sr. Pitt para livrar a Inglaterra dos seus condenados. O melhor, exclamara Burke, seria enforcá-los a todos, em vez de os embarcar para um qualquer lugar onde a morte seria muito mais lenta e mais dolorosa de existir. Depois da inevitável comissão parlamentar de inquérito, o Sr. Pitt viu-se forçado a abandonar a África, provavelmente para sempre. Daqui a atenção dada à sugestão do Sr. James Matra de que Botany Bay, na Nova Gales do Sul, seria um bom lugar. Lord Beauchamp protestou veementemente, pois a ilha de Lemaine era fora dos limites do território inglês, numa área muito frequentada por franceses, espanhóis e portugueses em busca de escravos. Por outro lado, a tal Botany Bay, embora certamente se encontre fora dos limites do território inglês, também não pertence a nenhum outro país. Portanto, por que não matar dois coelhos de uma cajadada? O bravo, espécime, coberto de pelo, sois vós, que custais à Inglaterra vastas somas de dinheiro com pouco ou nenhum proveito. E o manso, mais modesto e meigo, que representa afinal a possibilidade de, após alguns anos de dispêndio, Botany Bay devolver à Inglaterra um lucro chorudo. Richard abriu um livro e tentou mostrar ao grupo a localização de Botany Bay num dos mapas do Capitão Cook. Porém, os únicos rostos a mostrarem alguma compreensão foram os dos homens mais instruídos. O Sr. Thistlethwaite experimentou. A que distância fica, por exemplo, Londres de Oxford? A uma grande distância, sugeriu Willie Wilton. Mais ou menos 15 léguas, respondeu Ike Rogers. Então, Botany Bay é 200 vezes a distância de Londres a Oxford. Se uma carroça leva uma semana lá chegar, essa carroça levará então 200 semanas para fazer a viagem de Oxford a Botany Bay. Mas as carroças não podem andar na água, objetou Billy Earle. Não, respondeu o Sr. Thistlethwaite, mas podem os navios, e são muito mais rápidos, no mínimo 4 vezes mais. Quer dizer que um barco levará um ano a chegar de Londres a Botany Bay. É demasiado, afirmou Richard, franzindo a testa. Devias saber isso dos teus tempos de Bristol, Jem. Com o vento de feição, um navio consegue percorrer pelo menos 200 milhas num só dia, contando com o tempo passado nos portos, bem como com os períodos em que não há vento ou em que este é contrário. Não deve demorar mais do que 6 meses. Isso não interessa, Richard. Quer sejam 6 ou 12 meses, Botany Bay não só fica situada no outro lado do globo, como também na parte de baixo. E para mim, basta. Vou-me embora. Subitamente irritado, o Sr. James Thistlethwaite pôs-se de pé. Ainda bem que estão a cargo do infinitamente paciente Richard. Se fosse a meu, pensou, batendo na porta para que o deixassem sair, apoiaria Edmund Burke e enforcaria todos eles. Não vejo o mínimo interesse nessa expedição a Botany Bay. Parece-me tocar as raias do desespero. Adeus, adeus! Exclamou, enquanto o guarda de serviço abriu a porta em sua honra. Em breve nos encontraremos. O Sr. Thistlethwaite tem uma alta posição, disse Bill Whiting, enquanto usurpava o lugar de visitante ao lado de Richard. É ele o teu informador de Londres, Richard, meu querido? A antiga alcunha arrepiou-o. Não me chames isso, Bill, pediu, um pouco triste. Recorda-me as mulheres da cadeia de Gloucester. Ah, claro que sim, desculpa. Já não era o mesmo Bill de antigamente, cheio de descaramento. O Serge tinha uma certa tendência para rejeitar os espirituosos. Pensou noutra coisa. A princípio, pensei que Stanley de Sid se tornaria um de nós, mas só está connosco para ver o que é que ganha. Que esperavas tu, Bill? Tu e Taffy roubaram animais vivos. Stanley, do Sand, foi apanhado a esfolar um já morto. Há de sempre enganar quem não puder defender-se. Não sei, respondeu Billy, com um olhar sonhador que parecia não estar de acordo com a sua expressão sincera e atrevida. Se tu e o Sr. Thistlethwaite estiverem certos, ainda que só em parte, é um longo caminho daqui a Botany Bay. Pode cair um mastro na cabeça de Stanley. E não seria uma visão celestial se o Sr. Sykes tivesse um acidente antes de partirmos? Richard segurou-o pelos ombros e abanou-o. Nem devias pensar em tais coisas, Bill. Quanto mais dizê-las. Há apenas uma maneira para todos nós vermos o fim desta tristeza. E é suportar isto, sem atrair sobre nós a atenção daqueles que têm o poder de aumentar a nossa desgraça. Odeia-os, mas resiste. Tudo tem um fim. O Serge tê-lo-á. E mais cedo ou mais tarde, Botany Bay. Não somos jovens, mas também não somos velhos. Não compreendes? Se sobrevivermos, vencemos. Só isso nos deve preocupar. E assim passou o tempo, marcado pelos pequenos circuitos da corrente e do balde da draga, dentro, fora, à volta, montes de lama fedorenta, o fedorento bailéu do Serge, os cadáveres fedorentos que se retiravam uma vez por semana para serem enterrados num terreno baldio perto de Woolwich, que o Sr. Duncan Campbell adquirira para esse fim. Continuavam a chegar caras novas, algumas iam para o baldio, e as antigas também, mas nenhuma delas pertencia a Richard Morgan ou a Ike Rogers. Entre os homens do bailéu, existia uma certa camaradagem nascida de atribulações comuns, mesmo entre os grupos mais remotos, que mal conseguiam comunicar. No fim dos primeiros 7 meses, todos os rostos que lá se tinham mantido eram conhecidos, cumprimentados, trocavam-se mexericos e notícias, por vezes simples delicadezas. Havia discussões, algumas muito sérias. Havia zangas, algumas bem azedas. Havia um determinado número de delatores e lambebotas, como William Stanley do Sand, e raramente alguém sofria uma morte violenta. Como em qualquer outra reunião forçada de homens de géneros muito diferentes, os grãos, que eram os simples indivíduos, e as várias camadas de peso semelhante, agitavam-se até conseguir a estabilidade. Embora uma repetição mensal de invocações hipocráticas e hendelianas servisse à cautela para manter os outros afastados de seus domínios, o grupo de Richard e o de Ike conseguiam confraternizar em exclusividade. Não eram rapazes violentos, não pregavam partidas, nem eram predadores, mas não serviam também de presa para aqueles que o eram. Vive e deixa viver. Era uma boa regra a seguir. O Sr. Zechariah Partridge não via qualquer razão para alterar a sua opinião a respeito da equipa de dragagem. À medida que os dias se tornavam maiores e aumentavam as horas de trabalho, recebia, com maior frequência do que alguma vez sonhara, o seu prémio de 5 libras por carga. Para aqueles homens, o trabalho e o comer bem era um ritual para se manterem em forma. Tal como toda a gente, naquele populoso rio, desde os tripulantes dos barcos dos mantimentos aos carcereiros das galés, sabia que Botany Bay se aproximava. Isto dispunha Partridge a ser generoso com a sua tripulação, pois sabia que se aquela fosse escolhida para a viagem, as possibilidades de receber outra tão boa eram muito escassas. O tabaco Ricketts chegara, juntamente com um pequeno jarro do maravilhoso rum. Assim, quando Richard e os seus homens desejavam os serviços de um barco de mantimentos, que por vezes vendia mercadoria mais invulgar, deixava-os ir, desde que a draga puxasse a quantidade estipulada de lastro. Fascinado, via-os acumular roupas fortes, sabão para o mar, sapatos, tesouras, boas navalhas, tiras de couro e pedras de imolar, bons pentes, óleo de alcatrão, extrato de malte, ceroulas, meias quentes, linimento, fio, sacos fortes, parafusos e ferramentas. Não estão bons da cabeça. Pensam que são Noé? Sim, respondeu solenemente Richard. É uma boa comparação. Duvido que em Botany Bay haja barcos de mantimentos. Jem Thistlethwaite mandava-lhes novidades sempre que as tinha. Nos fins de agosto, conseguiu dizer-lhes que Lord Sidney tinha escrito uma carta formal aos Lordes Comissários do Tesouro a notificá-los que 750 condenados seriam transportados para uma nova colónia em Nova Gales do Sul, provavelmente situada em Botany Bay. Ficariam sob a custódia da Marinha Real de Sua Majestade e sob o controle direto de 3 companhias de fuzileiros que fariam um contrato por 3 anos a partir da chegada a essas paragens. Não vos atirarão simplesmente para a terra, disse. Isso é certo. O gabinete do interior está inundado de listas, desde a dos condenados, à do rum e de propostas para os contratos. Sorriu. Porém, será uma expedição apenas de condenados do sexo masculino. Pensam fornecer mulheres das ilhas vizinhas, sem dúvida do mesmo modo que Roma obteve as Sabinas no Quirinal. Isto recorda-me que tenho de te oferecer os volumes existentes da Ascensão e Queda de Gibbon. Nota: Edward Gibbon, 1737-1794. Historiador inglês. Fim de nota. Jesus! Exclamou Bill Whiting. Mulheres índias? Mas índias de que espécie? É que existem em todas as variedades, desde negras e vermelhas a amarelas, louras como Vênus ou feias como Medusas. Todavia, em outubro, o Sr. Thistlethwaite informou-os de que não haveria mulheres índias. O Parlamento não gostou da referência ao rapto das Sabinas, pois todos perceberam que os índios não ofereceriam as suas mulheres de presente, nem sequer as quereriam vender. Os bem-intencionados fartaram-se de protestar. Assim, seguirão também mulheres condenadas, mas não sei quantas. Como 40 fuzileiros vão levar as esposas e as famílias, acordou-se que os maridos e as mulheres detidos irão juntos. Parece que há alguns assim. Conhecemos um casal em Gloucester, disse Richard, a Bess Parker e o Ned Pugh. Não tenho ideia do que lhes aconteceu, mas quem sabe? Talvez os tenham escolhido, se estiverem os dois vivos. Porém, é uma pena que enviem homens como Ned Pugh e mulheres como Lizzie Locke, que no próximo ano acabarão de cumprir 5 dos 7 anos. Não esperes pela Lizzie Locke, Richard. Ouvi dizer que as mulheres que vão serão enviadas de London Newgate. Foi a reação geral a essas palavras. Uma semana mais tarde, voltava à fonte de informações. nomearam um governador e um governador-tenente para Nova Gales do Sul. Um tal capitão Arthur Phillip, da Marinha Real, será o governador, e um tal major Robert Ross, do Corpo da Marinha, o seu governador-tenente. Estareis nas mãos da Marinha Real. O que significa que aqui há gato. Na Marinha não se pode viver sem ele. E não estou a falar do animal de quatro patas que faz miau. Estremeceu e decidiu mudar aquele desagradável assunto. Fizeram-se outras reuniões. A colónia deverá existir ao abrigo da lei naval. Não será eleito qualquer governo. Creio que o auditor de guerra é fuzileiro. Haverá um cirurgião-mor e vários ajudantes. E, claro, como poderemos viver sem um deus inglês, bom e forte? Um capelão. Porém, neste momento não passam de boatos. Não foi feito qualquer anúncio oficial. E como é esse governador Philip? Perguntou Richard. O senhor Thistlethwaite soltou uma gargalhada. Richard, é um zé-ninguém. Um verdadeiro zé-ninguém naval. O almirante, Lord Howe, sentiu-se injuriado ao sabê-lo. Contudo, suponho que estivesse a pensar nalgum jovem sobrinho para essa comissão que vai render 1000 libras por ano. A minha fonte é um velho amigo, Sir George Rose, tesoureiro da Marinha Real. Informou-me que Lord Sidney escolheu pessoalmente esse tal Philip, depois de uma longa conversa com o Sr. Pitt, que está resolvido a que a experiência resulte. Se tal não acontecer, o seu governo enfrentará a derrota devido a uma coisa tão insignificante como o assunto das cadeias. Todos esses condenados, sem sítio para onde ir, de futuro entram no negócio. O problema é que a deportação está ligada à escravatura, nos espíritos zelosos e reformistas dos bem-intencionados. Assim, quando um bem-intencionado adere ao primeiro, quase sempre adere ao segundo. Há semelhanças, disse secamente Richard. Conta-me mais coisas acerca desse governador Philip, que será o árbitro dos nossos destinos. O senhor Thistlethwaite passou a língua pelos lábios, desejando ter à mão um copo de conhaque. Um zé-ninguém, conforme já te disse. O pai era alemão e ensinava línguas em Londres. A mãe fora anteriormente viúva de um capitão naval e era parente afastada de Lord Pembroke. O rapaz andou numa versão naval de Colston, por conseguinte eram pobres. Depois da Guerra dos Sete Anos, foi posto a meio soldo e decidiu servir na Marinha Portuguesa, o que fez com distinção durante vários anos. O posto mais elevado a que chegou na Marinha Real foi o de quarta classe e nunca entrou em ação. Saiu de uma segunda reforma para aceitar a comissão atual. Não é jovem, mas também não pode dizer-se que seja velho. Will Connolly franziu a testa. A mim parece-me bastante estranho, Jem, suspirou. Afinal, parece-me mesmo que seremos despejados em Botany Bay. De contrário, o governador seria, sei lá, pelo menos um lorde ou um almirante. Diga-me o nome de um almirante que consentisse em ir para os confins da terra apenas por 1 milhar de libras por ano. Will, e ofereço-lhe a coroa e o cetro de Inglaterra. O senhor James Thistlethwaite sorriu, malicioso, tendo-se-lhe agitado o autor de libelos que havia dentro de si. Talvez a novidade de uma viagem às Índias Ocidentais, mas isto parece uma armadilha de morte. Ninguém sabe exatamente o que vai encontrar em Botany Bay, embora todos concluam que seja leite e mel, e pela simples razão que é conveniente que assim seja. Ser o seu governador é o tipo de emprego que ninguém aceitaria. Ainda não nos disse porque o aceitou esse tal Zé Ninguém, afirmou Ike. Sir George Rose sugeriu originariamente por ser eficiente e compassivo. São suas estas palavras. Porém, Philip é também uma raridade na Marinha Real. Fala fluentemente vários idiomas. Como seu pai, alemão, era professor de línguas, provavelmente absorveu-as com o leite da mãe. Fala francês, alemão, holandês, espanhol, português e italiano. E qual será a sua utilidade em Botany Bay, onde os índios não falam nenhuma delas? Perguntou Neddy Parrott. Lá não servirão para nada, mas serão muito úteis para lá chegar, respondeu o Sr. James Thistlethwaite, esforçando-se virilmente por não perder a paciência. Como seria que Richard os aguentava? Vão tocar em vários portos, nenhum deles inglês. Tenerife é espanhol, Cabo Verde é português, o Rio de Janeiro também. O Cabo da Boa Esperança é holandês. É um assunto muito delicado, Neddy. Imagina, aparece uma frota de 10 navios ingleses armados, sem se fazer anunciar, e quer ancorar num porto que pertence a um país com o qual estivemos em guerra ou de onde capturámos escravos. O Sr. Pitt considera um imperativo que a frota seja capaz de estabelecer excelentes relações com os vários governos desses portos. Inglês? Ninguém entenderá uma única palavra dessa língua. E por que não usar intérpretes? Perguntou Richard. E deixar as negociações a cargo de um intermediário de posição inferior, com os portugueses e os espanhóis? As pessoas mais meticulosas e protocolares que existem. E os holandeses, que enganariam o próprio demónio se pensassem poder lucrar com isso? Não. O Sr. Pitt insiste que o governador seja pessoalmente capaz de comunicar diretamente com todos os melindrosos governadores provinciais entre Inglaterra e Botany Bay. O capitão Arthur Phillip foi o único nome que surgiu. Soltou uma gargalhada maliciosa. É no meio destas trivialidades, Richard, que as coisas acontecem. Porque, afinal, não são trivialidades. Porém, quem pensa nelas, quando no final se fazem as contas? Pressentimos homens semelhantes a Sir Walter Raleigh, fanfarrão, pirata, íntimo da nossa querida Rainha Bess. O floreado de um lenço de renda, uma pitada de rapé, e todos lhe caem rendidos aos pés. Mas, francamente, já não vivemos nesses tempos. O nosso mundo moderno é muito diferente. E quem sabe? Talvez que esse Zé Ninguém, o capitão Arthur Phillip, tenha exatamente as qualidades que essa particular tarefa exige. Sir George Rose parece acreditar nele. E o Sr. Pitt concorda, bem como Lord Sidney. Aquilo que o almirante Lord Howe não faz, não interessa. Pode ser o primeiro Lorde do Almirantado, mas, por enquanto, a Marinha Real ainda não governa a Inglaterra. Os rumores voavam à medida que os dias diminuíam de novo e os intervalos entre os prémios de 5 libras do Sr. Zechariah Partridge aumentavam, de modo algum ajudados pelas 2 semanas de chuva no final de novembro, que confinaram completamente os condenados ao bailéu. Os ânimos esmoreciam e aqueles que tinham chegado a um acordo com os supervisores em terra ou os patrões das dragas em relação a mais alimentos enquanto trabalhavam achavam muito difícil voltar às rações do Ceres, que não tinham melhorado nem em quantidade nem em qualidade. O Sr. Sykes triplicava a escolta quando era obrigado a ficar na mesma zona que um grupo grande de condenados. E os protestos, lá em cima, no convés dos londrinos, ouviam-se no bailéu. Tinham maneiras de passar o tempo. Na falta de genebra ou rum, jogavam a dinheiro. Cada grupo estava na posse de, pelo menos, um baralho de cartas e de um par de dados. As apostas iam desde a comida a trabalhos a fazer, mas nem todos perdiam com elegância. Os que sabiam ler formavam um substrato. Talvez 10% do total trocava livros ou pedia-os emprestados, apesar de a sua posse ser ciosamente guardada. e talvez 20% lavava a roupa oferecida pelo Sr. Duncan Campbell, estendendo-a em cordas que atravessavam as tábuas e que tornavam o exercício de caminhar ainda mais difícil. Embora o bailéu não estivesse sobrelotado, o espaço limitava o cortejo de cabeças baixas e pés arrastados a 50 homens de cada vez. Os restantes tinham de se sentar nos bancos ou de se deitar nos estrados. Nos 6 meses, entre julho e o fim de dezembro, o Sérgio perdeu 80 homens por doença, mais de um quarto do total dos condenados, número equilibradamente distribuído pelos dois conveses. No fim de dezembro, o Sr. Thistlethwaite pôde dar-lhes mais novidades. A esse tempo, o seu público tinha aumentado enormemente e consistia em todos aqueles que o entendiam e cujo número era também mais elevado, graças à proximidade. Entre os habitantes do bailéu, apenas os rústicos mais lentos não conseguiam ainda seguir o discurso dos que falavam o inglês, semelhante ao escrito nos livros, enquanto, ao mesmo tempo, percebiam já bastante do dialeto, desde que quem o utilizasse falasse devagar. As propostas foram feitas, anunciou aos seus ouvintes. E nem todos ficaram satisfeitos. O Sr. Duncan Campbell decidiu que lhe bastavam as suas academias, de modo que acabou por nada propor. A proposta menos dispendiosa foi feita pelos senhores Turnbull Macaulay e T. Gregory, 37 dinheiros por dia, por cada homem ou mulher, e não vingou. Nem a dos esclavagistas, os senhores Camden, Calvert e King. Lord Sidney não considerou sensato utilizar uma firma deste tipo na primeira expedição, embora, mais uma vez, o preço fosse baixo. A proposta que venceu foi a de um amigo do Campbell, chamado William Richards Jr., diz-se agente de navios, mas os seus interesses vão bem para além disso. Evidentemente que tem sócios e creio que coopera intimamente com o Campbell. Tenho de dizer-vos que o número de fuzileiros que vos acompanhará não é invejável, pois estão incluídos no preço do contrato para as rações. Só que recebem rum e farinha todos os dias. E quantos vamos? Perguntou um homem de Lancaster. Vai haver 5 transportadores para levar cerca de 580 condenados do sexo masculino e quase 200 do feminino, bem como cerca de 200 fuzileiros, mais 40 esposas e os respectivos filhos. Foram contratados 3 navios de carga, e a Marinha Real está representada por uma chalupa e um vaso armado, que vai funcionar como nau-almirante na frota. A que é que chamam transportadores? Perguntou um homem do Yorkshire, chamado William Dring. Sou marinheiro de Hull, porém não conheço esse tipo de navio. Os transportadores levam homens, respondeu Richard no mesmo tom, olhando Dring nos olhos. De um modo geral, as tropas para destino além-mar, creio que ainda existem, embora sejam já velhos, e foram os que levaram as tropas para a Guerra Americana, tendo já sido usados na Guerra dos 7 Anos. Há ainda transportadores de litoral para levar fuzileiros e soldados entre a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. Seriam demasiado pequenos. Jem, há alguns pormenores especiais no contrato dos transportadores? Apenas que estejam em ordem e capazes de uma longa viagem por mares que não vêm nos mapas. Soube que foram inspecionados pela Marinha, mas não sei se com muito rigor. O Sr. Thistlethwaite tomou fôlego e decidiu ser honesto. Qual a necessidade de dar falsas esperanças àqueles desgraçados? A verdade é que, como seria de esperar, não houve uma corrida para o fornecimento de navios. Parece que Lord Sidney contava com uma oferta da Companhia da Índia Oriental, cujos navios são os melhores. Lançou-lhes mesmo o isco de os barcos prosseguirem diretamente de Botany Bay para o Whampoa, no Cataio, para receber os carregamentos de chá. Porém, a Companhia da Índia Oriental não se mostrou interessada. Prefere que os navios aportem em Bengala antes de seguirem para o Whampoa, mas não sei porquê. Assim, não houve à disposição de Lord Sydney uma fonte de fornecimento de navios seguros para longas viagens. Pode bem ser que a inspeção naval se tenha limitado a escolher o menos mau. Olhou em volta para os rostos desanimados e lamentou a sua franqueza. Meus amigos, não pensem que vão embarcar em tinas prontas para se afundarem. Não há dono de navio que possa dar-se ao luxo de arriscar injustificadamente a sua propriedade, mesmo que os seus seguradores lhe permitam. Não, não é isso que vos quero dizer. Richard falou. Sei o que nos queres dizer, Jem. Os nossos transportadores são barcos de escravos. Porque não haveriam de ser? A escravatura diminuiu desde que nos foi negado acesso à Geórgia e à Carolina, para não falar na Virgínia. Deve haver muitos à espera de serem usados. E foram já construídos para o transporte de homens. Encontram-se às dezenas nos ancoradores de Bristol e Liverpool. E alguns deles têm capacidade suficiente para várias centenas de escravos. Sim, exatamente, suspirou o Sr. Thistlethwaite. Os escolhidos seguirão em galés. E já se sabe quando? Perguntou Joe Robinson do Hull. Não. O Sr. Thistlethwaite olhou em redor para o círculo de rostos e sorriu. Mesmo assim, estamos no Natal. E consegui que o bailéu do Sérgio receba meio quartilho de rum para todos. Não o conseguirão na viagem, de modo que não o engulam logo todo. Deixem-no assentar nas vossas línguas. Chamou Richard à parte. Trouxe-te outro fornecimento de pedras para os filtros, da parte do primo de James farmacêutico. O Syke entrega-as, nada receis. Lançou os braços a Richard e estreitou-o com tanta força que ninguém viu o saco de guineus passar do bolso do seu casaco para a algibeira do seu amigo Richard. É tudo o que posso fazer por ti, meu amigo do peito. Peço-te que escrevas, sempre que puderes. Tenho os dedos dormentes, afirmou Joy Lang, estremecendo depois da ceia no dia 5 de janeiro de 1787. Os outros olharam-no muito sérios. Por vezes, as almas simples têm premonições e nunca se enganam. Sabes porquê, Joey? Perguntou Ike Rogers. Joey abanou a cabeça. Não, estão simplesmente dormentes. Porém, Richard sabia. No dia seguinte, era dia 6. E nos dias 6 de janeiro dos dois anos anteriores, tinham começado a transferência para um novo local de sacrifício. Joey sente que se aproxima uma mudança, afirmou. Esta noite vamos juntar as nossas coisas. Lavamo-nos, cortamos o cabelo o mais curto possível, passamos-lhe o pente fino por causa dos piolhos e vamos assegurar-nos de que todas as peças de vestuário, sacos e caixas estão marcados. Vão transferir-nos de manhã. O lábio de Job Hollister estremeceu. Podemos não ser escolhidos. É possível, mas creio que os dedos de Joey nos dizem que o seremos. E obrigado, Jem Thistlethwaite, pelo meio quartilho de rum. Enquanto todos ressonavam no bailéu do Sérgio, consegui esconder os guineus nas nossas caixas, embora só eu tenha conhecimento disso.